上午了吧。 332, bom dia, Via Mari, deixa o 060. Via Mari, 060, 060, hotel, informação, boa noite. Ama 250, deixa até o 050. 050, 6250. Controle 1998, obrigado, bom dia. Juliette, Quebec, Kilo, mantém a separação com o tráfego da guarda terceira. Quebec, Kilo, mantém a separação da guarda terceira. 895, ajuste o 95. 7, direita, Índia, torre 1995, 105, ajuste o 1095. Quebec-Kilo chama controle 119 decimal 8, bom voo. Muito grato, bom trabalho, Quebec-Kilo. Quatro Juliette, Quebec-Kilo, decolou 97, se escuta. Juliette, Quebec-Kilo, mantendo 1 no meu 10, não correu da fé. Quebec-Kilo, mantendo 9000, correu da chefe. Espera, 6000, desça para 3 no meu 10, o ajuste 905, reduza para 1809. Para 3000, reduzindo para 180, 05. Hotel, Fotera Prova. 2101, autorizado o cruzamento do 1028, site de Delta Alpha, contexto do Juliette. Diz cruzamento, Delta Alpha, reporta laranja, Juliette, Fotera 2101. Oi, Salvador, boa tarde, gol 9075, Fotera 10. 9075, livre linha de plástico, 1090 graus, 90 mais. Se considera ali, mantém também. Ali mantém, tá visual que era na pretensão, tá? Fox Serra, alinhado e pronto. Fox Serra, livre de colagem no sentimento 1090 graus, 1090. Livre de colagem, parou, Fox Serra. Sono 621, bom dia, via Golf, desça para os 4 mil pés, ajuste 1095. Muito bom dia, até 9359 para São Paulo Companhia, nível 360. Reduzindo para 170, descendo para 2 do pés, 1015, autorizado de alerta. Entendeu? 10, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótica. Controle 1198, aciona 5056. O Gama 359, decora a pista 10, com curva direita no perfil da Dael, Leda, Mótica. Autorizado para São Paulo, 360, Pazulo 10, Fubá, Pazulo 6, para Horizonte, Chomode, Pazulo 30, em Tite. 198 ao controle 5056, é o transporte. Rodrigo, me conhece, chama o pushback acionamento 9359. Chama o pushback acionamento 9359, tá? Pode ser a fala da barra. Chama o meu pai, correu a fé, responde a fala da barra, Alô, 250, desça para 2006, está autorizado em Eletec, eu posso localizador. Para 2006, autorizado, localizado em 250. Canal 6332, desça até o 050. 050-6332. Direcionando 0-5, 0-2 a bordo. Torre, acionamento táxi 18-5. Decolagem, 4-1, chama controle 1, 9-8, 1-8. Estou fazendo a 2-1, 9-0, livre pouso 1-0, 0-0, 1-0 graus, 1-9, confirma baixada travada. Afirmativo, pressão travou, livre pouso, 1-0, 1-9. Aéreo 6000, chame torre na frequência 1-8-9-5. 1-8-9-5-6000. 9075-3-6-0 na saída A. 380 na saída A. 380 na água, gol 9075. 9075, cheque e responde, não recebo. Não, cheque aqui o problema. 9361, chame Recife na frequência 1251, alternativa 3325. 3325-3361. Controle, confirma o terceiro transponder 975. 9075, agora é 5 contato radar, só não recebo a altimetria. 7, deixa eu ver o 7. Para receber cruzando 4.800. Tá, confirma. 975, já tô. Confirma por ator? Série 2101, pode ser a prova. Sim, se mantém com a espera. Mantendo. Momento 91, sala 42, libra direito, chama a sala em 121, decima 1. Direita 21, por favor. Júlio, Jurek, também passando farol da barra. Jurek, também que tem frequência livre para trabalhar na sala. Tá, bom trabalho. Salvador, bom dia, do 1184. 1184, bom dia, via Mari, deixa o 060. 060, tá passando com a bode, pode voar o TAP, tá presente? Pode com a bode e TAP. Com a bode e TAP no 1-2-4. Pode pronto. 3733, bom dia, mantenha a posição. Mantenha a posição. Serra Recoté irá retornar para Salvador? Sim, depois de Paris, no dia largo, na vitória, está mantendo os corredores da ponte de Paris, pelo número 7. Vou lá no 075, vou e eleva. Vou e eleva, na 075. Controle, você na 250, no localizador. Na 250, chame torre na frequência 18, decimal 95. 895, bom dia. Sim, Capitão Índia Bravo, informo o tráfego nacional da 190, da presente autorizado, o vento é 100 com 10.2, altímetro no aeródromo é 1.015, reponta quando fora do campo. Obrigado. Meia 000, solo 4K4, livra para sua direita, táxi via Alfa Delta, reporta na intersecção Delta. Alfa Delta, reporta na intersecção, meia 000. Corre, bandido, 6250, fui, olha. Puxa, na 6250, check trem livre, pouso no 0, vento 1-0 graus, 1-9. Livre pouso, trem baixo travado, 6250. 6250 para informação, um helicóptero à sua esquerda. Não está perto da sua aproximação, mantendo 500 pés. Cliente, 6250. Então, Índia Bravo, prossiga. 6250, Bruno Cruz. Se autorizando a presença em Nervo e intercepção linha do litoral. E para o Bruno Cruz, senhorita. Então, Índia Bravo, ciente das intenções, fora do solo 46, aguarda a autorização para o cruzamento da final da 90, ok? Gente, autorizado para o Zé Neto, aguarda a reposta livrando a final da 1-0. Sando 2-0, vou na 1-0. Vou local 500 pés, decola da 17 Powell, setor 1. Preste quanto é a posição agora. Estaciona 0114. Pátio 5, acionamento de táxi, torre 11895. Confirmar que bom dia de pressionar, com a saída. O 446 irá prosseguir no corredor e retornar para o Salvador? Então, Índia Bravo, chama o controle 199.8, bom voo. 2101, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 210. 6250, salva 48, livre direito, chama a sala 199.1. Direito, 219.6250. Autorizado de imediato cruzamento da 1022. Você é porta superior? Não, não, não, não. Alfa Romeo, Sandy Abraão, bom dia. Alfa Romeo, Alfa Juliette, Platão 02. Alfa Juliette, 02, 62. Solo, Salvador, K9359, Bustega, Sanarting, 05. 9359, portão 05, totalmente pronto? Afirmativo, querida. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, por check, sanar, chamar para o táxi, o carro 9359. Oxalá, 6250, reautorizado, chama antes a Juliette. Antes a Juliette, 6250. 00100, visão com táxi, não posso ir, prefeito, boa tarde. Controle 6334. Correção 6332. Só visual com a pista. 6332, agora você fez para tu. Aguarde. O gol 1621, deixa para 2010, o ajuste permanece, está autorizado o LFT, poste localizador. Voltará estabilizado o gol. 1884, deixa para 050, está autorizado o gol.

Por quantas milhas da Matheus Radial? Para o 390, 60 milhas. Bem, se na escuta do controle. Solicito a coordenação do 410, ponto final. Bem. Regina 50, 1184, tá bom. 1184, após o status, vai prosseguir para 2006. O ajuste é 9095. Pode ver, SAP 2, meu pé, sim. Chame a 0505, o verbo da tua finalizar o pushback no 05 e ingressa para o 02. Após o TAM, vai para o 02, 62. Olha, o Sangue de Abraão está na escuta aqui, ok? O Sangue de Abraão vai permanecer por quantos minutos na tela? Fica mais 3 minutinhos aqui, após vai pra Cabula. O pessoal não interferiu na aproximação. Eu não tô interferindo, tá aqui na box. Solo Salvador, é o Azul 2772, Mate 3, 5 Lima, para puxa essa manhã. 2772. Pátio 3, coordenador da equipe de solo, chama táxi, solo nervoso da SAM, analisamos o pushback 05, ele ingressa com a causa no pátio 3. Excelente, em coordenação com o pessoal de solo, autorizado, o Azul 2772, escuta pra você. Eu sou do Recife 370 e após 60 milhas irá retornar para o Salvador? Relativo. Agora em ascensão para 1.500 para a rotatória. Pode ser, sim. 1.510, reporte a rotatória visual com campo. Sim, chapéu. Fogão 621, estabilizado esse campo. Fogão 621, chame torre na frequência 1.895. 1.895. Alfa Juliette, portão 1-0. Quanto eu estou visual com o campo? Afirmo, visual com o campo. Torre na frequência 18 decimal 95. 18.95, obrigado, senhorita. É, é papel. Torre Salvador, bom dia, o Papa Unipode, é papel. É, papel prosseguido. Está visual já com a final da 17, afastado agora 8 milhas. Gente, não problema, já para a porta intercepção na final da 17. Parar, 3733 é claro, se você não chama controle nenhum, não manda desse mal 8 mesmo. Obrigado. Assinou o controle. Pode procurar manter o sobrevoo aí nessa localidade? Autorizado mais 5 minutos. E aí deu uma brincada no trabalho. Bom dia, Júlio, nosso meio, bom dia, Via Mário, deixa o 050. Sistema de voo 050, via chegada Mário, voo nosso meio. 3733, bom dia, cruzando 2500 pés. Então 3733, com a nossa radar, cruzando para 360, via Gael. Pode voar, Leda, da presente? Exato, Leda, para 2010. 2000, Leda, obrigado. O sério 2101 vai subir o hospital 370, vai manter a proa 090, vai chamar o centro restrito na frequência 1.25.45, alternativa 1.26.85. Sente mantendo a proa, subindo até o 70, chamando o centro restrito 2545. Sou 09. Alfa José 09. Quando permitido, vai para o Cabula. Então, é Bravo, a princípio está autorizado para seguir para o Cabula. Direto para o Mantendo condições visuais no litoral, é poste mais próximo em Vera Cruz. Salvador, time 15, Salvador. A 3896, deixa para 2010, o ajuste 1015. Está autorizado ele a ser o poste localizador. 2000 pés com 1015, vai reportar estabilizado no localizador, 3296. Controle está 9359. Está 9359, contato radar, 5360, via Dael. Via Dael 360. 7 carros, Dael. Contato livre pouso no 7 vento, 100 graus, 09. Livre pouso no 7 vento, Dael. Fala, Marcão. Carregando pedra. no seu estofinho? Afirmativo, a gente está falando de pronto para 5 minutos, por isso é um operador de Finger, a companhia já solicitou, mas não parece ninguém, espera que pudesse solicitar por aí, por isso que... Sim, vou solicitar. Tá. Sol é o 2772 agora pronto para o táxi, com 3, 9 a bordo, 3 e 30, alterna a vitória. 772, prossegue táxi, parte 3, parte 1, Índia, ponto 0, 0, 0, torre, 1895, ajuste chama 015. Está autorizado 3... ONU, Índia e Ponte Espera da ONU 0, 11895 para o Azul 2772. Fala o Bogô no 184, quebrou? 184, mantenha aí, seu Juliette. A 3736, chama Recife na frequência 1251, alternativa 3325. Azul 2772, Libraninha, helicóptero 2000, 100 graus, 0,8. Autorizado de linha vinda com a 90 para Azul 2772. Deco até o Sol 902, autorizado da Tec, sabe se até a base, minha porta livrando na pista. Zero 65, estimado de ataque? Um minuto. Sim. Agora o táxi 2065, 77 a bordo, 177, 3 horas 24 galeão. 2065, parte principal Índia, ponto de espera da 0 torre, 11895, ajuste chama 095. Ajuste 095, está livre, Índia, ponto de espera, torre, 11895, 2065. Obrigado. Agora é o passeio 2584, cruzando 210. 02584, bom dia, via Mari, desça o 050. Via Mari, desça o 050, 2584. Por 96, desça para 2010, ajuste 1015, está autorizado em LSXT, reporte localizador. Sado, LSXT da 10, baixou e está bom. 03296, me dispuso no 0.100 graus, no 09. Autorizado o posto da 10-3896. Azul 2772, decolada 04, chama controle em 1-9-8-9. Corredor forte, parte para o B. Da cima. O portão 9. Aí, 2-1, grato. Olha, vou fiar o pátio 4 para o B. 02, para mim táxi 2, 1-1-8-9-5. 1-1-8-4, Juliette, portão 4. Portão 4, 1-8-4. 2772, bom dia, contato cadastro para o 180, saída Coral. 180, da Coral, 2772 da Zona. Salvador, voa com 3065, pode estar no 0. 2065, bom dia, visual com tráfego nacional. Visual com tráfego nacional, 2065. Faz o posto do mesmo ali, mantém no 0. Faz o posto da aeronave nacional e mantém no 0, com 2065. Que curso Mike vai manter o litoral sul, aposta pra ver que falou da barra. Ok, chamada através da barra, vai fazer um sobrevoo até a Ribeira, ok? 359, chama o seu Recife na frequência 951, alternativa 3325. 351, 3325, obrigado. Vamos já para autorizar para o nome 6. Olá. 272 está na procura. Passa ali 1, 2, 1, 1. Sou 04, ciente e reporte Vera Cruz. Alfa na sua escuta. 389 Alfa de Leste, portão 5. Venha 5 de regressar para mil pés, é, para 510, o Antônio Cabral, aqui no ar. Antônio Cabral, e confirma o local que irá fazer sobrevoo? É a SAP, onde estava inicialmente, senhorita, aqui, é, uma milha aqui da Fonte Nova. Gente, na escuta do controle. Atua. Mas se confirma essa primeira posição, não estou recebendo o radar? Vai ficar tendo o tango já bravo e reporte para o sobrevoo na Ribeira. Celeste, Solo Zero Azul, 5196. 5196, torre na frequência 18, do Solo 95. Salvador, 1295, Azul, 5196, obrigado. 798, Galeão 360, autorizado, Walter November 857. Decola da 10, curva direita da El Leda Irumi. Controle 1198, adiciona 5074. Para o Rio de Janeiro Galeão. Decola da 10, terceira direita, da El Leda Irumi. 198 é o controle, troca 074, transponder. Está na função de número 7. 9098, corrimento correto, é puxa. Olha. ouço mais que você. Tem a escuta do controle. Sério 3584, vai prosseguindo se preparar 2 mil pés, o ajuste é 9095, está autorizado elétrico, aponte o localizador. 2 mil, reportando o localizador 2584. 04, reporte Paripe. 04, controle. 04, ajuste 6311. 5 horas de autonomia, 177, 167 até na Galeão. Está localizado à direita via Inter, ponto de céu na 0 Torre, 195, ajuste chama 015. 295 na 015, obrigado. Mais coordenação com o centro Recife. Trata agora. Controle azul para 207. Prefere mais pelo litoral sul ou tem ideia para o subir pelo setor norte? Para mim, não acho melhor. Então, vai manter o setor norte, o marcador externo, agora transferir para a torre. Pode, o azul 4207, contato. Autorizada a chegada Ponce, desça 4006, o ajuste é 0015. 4006 e a Ponce, já é disponível, vai direto, né? Totalmente está livre. Controle do 1094. 1094. E Mari desceu 050. Mari 050. Tem possibilidade de arma da produtora? Mas tem a chegada inicialmente. Mas chegou na 094. Da saída Momo, a mais baixa é uma de 3 mil pés de 15 a 25 milhas. Ok, vamos manter essa distância, não temos condições de cumprir essa 110, estamos com milhas pesadas. Obrigado. Tá ok, gente, mas essa de 3 mil tem condições, certo? Certo, certo. Ok. Fala Salvador, bom dia, 2590, pode ser importante. A gente ficou 96, Alfa Juliette, posição 03. Aqui é o Alfa Juliette, posição 3, para o Socorro 9. É 3-1, livraria de corte, 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-0, 9. Ali de coluna 0, 6, 3, 1. Com tráfego aí à frente, esperado em altitude, podemos coordenar uma ótima? Direito, o sol sempre fica quase. Está aguardando a possibilidade, mostra gol 2065. Gol 2065, por base, serve? Vamos lá então, é Pubá, muito obrigado. Comando agora, 2060. É isso. Posso 04 para usar algum campo? Ah. Está na torre, na frequência 18 decimal 95. O 2065 agora com o centro Recife na frequência 251, alternativa 3325. 3325, bom dia, Sereto. Bom dia. Obrigado, Sereto, bom dia. 10. 10804, informa um helicóptero aproximando das nós 3 milhas da captura auxiliar. Reporta visual com o mesmo. Da presente o cruzeiro da Nacional 97, da captura auxiliar, reporta Nacional 97, ok? Ah, mas... Espanha, 31, uma decolada 15, chama o controle 1, 99, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa. Bom dia, 6311. Olha, 6311, bom dia, contato cadastro, 0360, via da El. 6360, pode voar a Lisa, senhorita? 2010, autorizado Lisa. Obrigado, 2000, obrigado. 7, vento 190 graus 0409, nós reporta livrando o eixo de colagem da 90. 5 graus, ó. Mike, Google Mike está na Ribeira, confirme. Visual com tráfego livre, pouso na 190, vento 110 com 9. Não está visual contrato, 1404. Qual o senhor tratou aí? Não, visual contrato, 1404. Gente, o tráfego se encontra à sua direita, não interfere com a sua aproximação. Autorizado de girar a base, aponta no sinal da 1-0. Gente, autorização de girar a base, pouso na 1-0, 1-0. O tanque já bravo, está 4 milhas aqui no Rimar. Está com o tráfego na virada 1-7. Gente, após o caminho solo controlado, o tanque já bravo. Chamando o solo bravo. No site da presente vai curvar à esquerda e ingressar na perna contra o vento, guarda na altura do chão para o cruzamento do aeródromo aqui. Curva esquerda, guarda 8-7. Confio autorização para ingressar na perna contra o vento da 1-0, guarda na autorização para o cruzamento do campo. Perna contra o vento da 1-0. Confio aéreo 2584, fui eleito. 2584, continua a aproximação, guarda autorização de pouso para informação da aeronave já na curtição final da 1-0 aqui. Excelente, aguardando a autorização de pouso 2584. Dia, voo 9098. 098, pushback autorizado, chama cá. Autorizado. Salvador, voo 1984, sua autorização. Afinal, tem embaixada da base 1804. Tem, 1804, livre pouso, né? Sem condex. Autorizado, Gol 184, Recife 370, direto Aracaju. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Controle 1198, aciona 5102. 4 Serra 90, bom dia, Via Mari vai descer até o 070. Via Mari até o 070, 4 Serra 90. Salvador, o Chané 6319, desvia à direita, rua 230. Quantas milhas já matou de rio? Aproximadamente umas 60 milhas. 60? 40, 40 milhas. E o Ardona, rua 094, né? 1094 é número 2 na aproximação, vai manter a chegada. Mandela. É uma velocidade do 094? Qual a velocidade que está mantendo? Nossa, ela com 200, agora 259, de acordo com o centro. Se eu puder reduzir para 220? Eu vou reduzir agora para 220, vou na 094. A Lucas 307, voo número 1, pode manter 250 para a Duna. Mas o 4607 pode manter a velocidade e voo Duna na presente. Voo Duna e mantendo 250 próximo, mais próximo da Duna 07. Na 6319 após o desvio, voo por base. Após o desvio, voo por base, obrigado. Por base? Por base, afirmativo. Ponto de espera da 1-0, torre 1185, ajuste 1-0-5. Então, ponto de espera da 1-0, escuta, lá, 7-2-9-5. Seu recipiente, chama o controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, mal. 9-2-5-4, solo 2-0. Autorizado, backtrack, taxi via pista, reporta livrando no hotel, ok? Backtrack, reporta livrando no hotel 2584. Oi, Azinha 2784, boa, quanto perdeu no zero? Gente, 2784, por quais são? 2784, mantém o ponto certo. Mantém o ponto certo. O 1104, na sua? Questionamento do pessoal da base aérea, é o PCN do pátio de autoridades, da qual foi direcionado a sua aeronave, é 10. 10, PCN 10. O pessoal está questionando lá se está carregado, se prossegue para o pátio de autoridades. Se pode, com esse PCN de 10, lá no pátio de autoridades, prosseguir para a aeronave para lá. A parte do Exeter Romeu vai manter condições visuais. Isso até 5.500 pés. Azul 2714, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinha e mantém a 1-0. Azul 407, inicialmente 3.000 pés, autorizado o procedimento, ele é essa aqui, reporte localizador. 3.000 inicialmente, e o procedimento 407. O Gol na 094, prosseguindo, ele separa 4.000 pés, ajuste 1.015. 4.015, 094. Operações? Tem, 1104, a porta livrando na execução do pátio de autoridade. Tá? Okay. 254, um ponto de frequência, bom dia. Bom dia, obrigado. E agora para 2407? Azul 407, autorizado, repórter estabilizado, localizador. 2000, chamando agora, 407. 1394, inicia a redução para 209, número 3 na aproximação. Vai seguir o tráfego da frente, a companhia está 9 milhas. É o Boeing 7638. 7394, redução para 209. Canemia 311, Recife, na frequência 251, alternativa 3325. 2513325, boa. Tenho para o controle. Sete no 4, livre decolagem, piscina 0, vento 100 com 9. Decolagem de 7 no 4. Som aí, Salvador, bom dia, voo 9098, ponto com 0, dá no 0 próximo. Voo 9098, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 9098, tá gol. Confirma, está batendo 506. Passou Veracruz? Maceió, informação Índia, bom dia. Eu não posso dizer, Maceió, autorizar 350, perdão, 17. Decolada, pistão 0, primeira curva esquerda, Pucajá, Maracaju. Controle 1198, aciona 5116. Daí, Luiz Delta Lima. Decolada, pista 10, curva esquerda, Pucajá, Maracaju. Uniforme Zulu 17, 198, 5196. Correto, um push. Tá bom. Alô, bom dia, Zona 621, informação aí de autorização, com você. Boa. Nada, perco 110, decola 90, curva direita, Dael, Leda, Mótifa, 1198, aciona 5111. 60 autorizado, peso Lu, 10, Dael. 198, ficou no nono. Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva. Correto, chama o push. Estabilizou 407. Azul 407, chama e torre na frequência 18 do sinal 95. 305, bom dia, 407. Controle Azul 2714, bom dia. Azul 2704, bom dia, contato radar, subindo para 200, sem restrições, a saída Momo. 200, livre da restrição 110 na Momo? Tá livre. 200, livre das restrições, o azul 2714. Turma 394, prossiga para 2010, o azul chama 015, autorizado o procedimento, reporte estabilizado o localizador. 2015, reportado estabilizado o localizador, 394. Vem ser colagem, que são 0 vento 100 colegas. Vista colagem, tá 10 ou 909. Sete para informação, um bom indicador na linha do futuro. 7407. 2015. 2015, faltando, né? 2 estabilizados, 0-4. 094, torre na frequência 198 do sinal 95. 395, 094. Barra meu foco Serra Novembro e reduza para 1909, número 3 na aproximação, vai seguir o passador à frente das 7 milhas, é um Boeing 738. Tem 190, o foco Serra Novembro para a coordenação, é, tem intenção de pouso na 17. Vamos coordenar 14, pode estabilizado. Não encontrou nenhuma nova vida de sinal 8, bom, né? Boa, a 098. 098, aciona 0128. Controle, o foco está na venda, manter a proa 035, vai ficar aproximadamente umas 3 a 4 milhas para desvio de um pequeno cômodo. Eu posso acertar no desvio e atuar no túnel. 107, vai por debaixo. Quanto é isso? 0908, pegou? 0908, contato radar 5360, sai da Dael. A Dael, autoriza a proa de Leda ou Dael? Autoriza Leda, pois 2007. Seta, aprovado, 9098, grato. Mike, Golf, Mike, eu controle. Prossiga. Minha posição, eu recebo no radar. Vou passar para mais partícula sul. Vai chamar a torre na frequência 18 do sinal 95. Ok, pra sua informação tem um parapente voando a 500 pés aqui na, em cima do shopping aeroclube ali. Paciente, graças pela informação. Sim. 714, voe direto Barreiras. Voe direto Barreiras, o azul 2714, obrigado. O 394, baixou, travou, pista a pista. Fecha a matura aí na frequência, 18, decimal 95. 18, 95, até a volta. Gente, eu vou fazer passagem do Embraer, taxiando até o gate 01, autorizado o reposto táxi. Na frequência no 8 decimal 95. Prático. Torre Salvador é o papapá Mike, outro Mike, bom dia. Papapá Mike, Bruce Mike, tira a aproximação fora de Capão, reporta na vertical. Mike. Salvador, muito dia, é o Gol 1394, fechou, travou, checou, Simbra. 1394, avistado, aguardando o pista livre, vento 100 com lance. É, aguardando a pista livre, Gol 1394. Gol 1394, o solo aos 3-1, no livro 1, chama solo 1-2-1. Solo 1-2-1, não gerou avistado. Papai é bravo. Autorizado pouso, sistema zero vento, 100 graus, 109, tomo tráfego tipo asa rotativa, nuvens, cabeceira de vapor à sua direita. Paciente, de pouso, na cabeceira 1, zero, paciente, informação. 4.015, 2.10. Papai Juliette, hotel Romeu, vai te prosseguir na vista para o 1.506, o ajuste é 1.095, ó, 5. Oscar, aciona 0153. 03 agora, utilizando o Pais, com o Romeu, acionando o Pais 5, no ponto na cabeça da Lua. Então, o Texas Center. Sim, estou chamando o 1 para o solo. 209, reporta no solo, Mike Wolf Mike. Mike. Perguntador, Fox Air November, visual com o campo, solicita pouso na 17, prosseguir visual. Presta para o meu Fox Air November, chama de cancelamento do plano. Já para cancelamento. Papai Romeu Fox Sierra November, plano cancelado aos 3 dias, autorizado curva à esquerda, circuito do 17 pela direita, reporta nacional 17. Tente procurar a nacional 17, o Fox Sierra November. Fala então. Autorizado o Convert 360, fala da 90, que foi direita, Gael Leda Monte, aeroporto do 190, tempo 4. Será que com 2-1, controlizando a lei. Já pro ano Paris. Gente, possibilidade de ter sim ou sim. 394, no celular 33, livro à direita, chama o celular 1201. Fazer uma 1201? Acima aqui. Obrigado. Correu, Mike Golf Mike na final. Mike Golf Mike, avistado. Vento na hora do 1110 graus, 109, atento à movimentação, reportando o solo controlado. Mike. Alfa Juliette para o 62, já confirmou? Assim. Pode ser. Solo 1184 para o TAC, tá bom? 1113, 113, 3 horas e 3 horas. Bom, senhor, abre o som. Mantenha 1.500 pés no corredor Interlagos.